Mas se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira de um riachão, e à noite tem violão, uma roseira, cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista. Tem jornal, tem revista, uma Kodak para tirar nossa fotografia. Vai ter retrato todo dia. Um papagaio que eu mandei vir do Pará. Um aparelho de rádio batata e um violão que desacata. Meu Deus do céu, que bom seria se você quisesse morar na minha palhoça. Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira de um riachão, e à noite tem violão. E tem também uma roseira, e cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Tem um pomar que é pequenino, uma teteia, mesmo uma gracinha. Criação lá tem galinha, um roxinol que nos acorda ao amanhecer. Isto é verdade, podes crer. A patativa quando canta faz chorar. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Meu Deus do céu, que bom seria. Mar que é pequenino, uma teteia, mesmo uma gracinha. Criação lá tem galinha, um roxinol que nos acorda ao amanhecer. Isto é verdade, podes crer. A patativa quando canta faz chorar. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Meu Deus do céu, que bom seria.